convertido, estava lendo o Evangelho de Lucas. E quando ele chegou no capítulo 10, versículo 25, leu aquela parte em que alguém chegava para Jesus e perguntava: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E na resposta, Jesus disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele ficou meditando nesta condição para herdar a vida eterna. E achou esse texto muito complicado. Então ele procurou o pastor e disse: Pastor, me explica o seguinte, como que é que eu faço para amar o meu Deus de todo o coração e de toda a minha alma e de todas as minhas forças e de todo o meu entendimento? Como que é isso? Porque amar com o coração, eu acho que é fácil. Mas com a minha alma, com toda a minha alma. E o que o Evangelho quer dizer com todas as minhas forças e com todo o meu entendimento? Como que é isso? Então o pastor, querendo ensinar aquele novo convertido, disse: Venha comigo até o batistério. E conduziu aquele rapaz até aquele grande tanque onde as pessoas eram submersas. E ele disse: Entre comigo na água agora. E o pastor e o novo convertido entraram na água. Aí o pastor disse: Você quer aprender como que é amar a Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento? E o novo convertido disse: Sim, eu quero. Aí o pastor disse: Fique com o corpo bem molinho, bem largado. E ele ficou. Aí o pastor segurou assim no pescoço daquele novo convertido e afundou ele na água. E o moço não esperava por aquilo. E quando ele foi gritar, ele já estava dentro da água e ele não tinha ar no pulmão. E ele começou a se debater, querendo se livrar. Mas o pastor era um homem encorpado, um homem forte. E ele franzino, coitadinho, ficou apavorado. E o pastor ficou segurando ele dentro da água, cabeça dentro da água. E ele queria respirar. E foi bebendo água e se debatia. E o pastor deixou passar um minuto. E o rapaz se debatendo. O pastor deixou passar 2 minutos, o rapaz se debatendo. Quando estava dando quase 3 minutos, o pastor tirou a cabeça do jovem de dentro da água e ele... Ele queria falar e nem conseguia. O pastor dizia: Fala, rapaz. E ele... O senhor... E ele foi respirando. E o pastor disse: Fala! E ele disse: Para, deixa eu respirar. Ué, por que você não fala e fica respirando? É porque eu tô com falta de ar. Eu tô com muita falta de ar. Espera um pouco. Pastor, o senhor quase me matou. O senhor quase me matou sem ar. O pastor disse: Ué? Você, quando estava lá dentro da água, o que mais você queria na sua vida? E o novo convertido respondeu: Eu queria respirar. Me deu um sufoco. Eu queria ar, mas eu não tinha ar. E eu queria ar. Era só o que eu pensava. Eu queria respirar, eu queria ar e eu não tinha ar. E o pastor disse: Entendeu agora? É assim que Deus quer ser amado por você. Não há nada mais importante na tua vida a não ser a presença de Deus. Ele tem que ser mais importante do que o ar que você respira. Tem que ser mais importante do que a água que você bebe. tem que ser mais importante do que a comida que você come, tem que ser mais importante do que a roupa que você veste, tem que ser mais importante do que a pessoa que você ama aqui na Terra. Você tem que querer Deus acima de todas as coisas. Nada pode ser mais importante para você do que a presença de Deus. O moço ainda estava respirando ofegante, mas agora os seus olhos brilhavam, porque ele compreendeu o que significa amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento.